Salve, mercenários intergalácticos, enrustidos e trancafiados dentro de closets e armários. Aqui quem vos fala sou eu, que tenho o armário maior que o universo de Nárnia, o capitão e host desta nave, Mr. Travis. Junto com a mente comigo, ele é o meu copiloto, El Dak. E o tema de hoje, claro, se não pegou, é o eterno clássico do SBT, produzido pela Troma Entertainment, o monstro do armário. Para quem está nos encontrando no iTunes ou em outro feed agora, saiba que este é nosso terceiro episódio e nós precisamos de você. Assim como o Tio Sam, we need you, precisamos de você. Essa é a chance de ter um cast com a sua cara, moldá-lo do seu jeito. Por isso, assim como no cast passado, nossas escotilhas continuam abertas para sua opinião. E até mesmo a cadeira do piloto está disponível para que você guie esta nave para a perfeição. Entre em contato conosco, dê sua opinião, o que achou, o que mais gostou, o que podemos mudar. E lembre-se, mande a foto do seu gato, do seu aquário, do seu cachorro, dos seus peitinhos. Mande a opinião através dos contatos. Vamos comigo, El Dak, Twitter. @ Nostromo Podcast. Facebook. facebook.com/ Nostromo Podcast. E-mail. contato@ nostromopodcast.com.br. Nosso portal intergaláctico. www.nostromopodcast.com.br. E agora temos uma novidade para você seguirmos. Nós temos um perfil no Pinterest. Pinterest.com/ Nostromo Podcast. Entra lá, vai ter umas fotinhas do cast, como que a gente está fazendo. Quem sabe a gente coloca umas fotos de making off para ver como que vai acontecer. E além destes caras, você também pode nos encontrar na biblioteca de áudios do Stitcher e também no iTunes. E não esqueça de assinar o feed na descrição do post. A Troma foi fundada em 74 por o genial Lloyd Kaufman, juntamente com Michael Hertz. Tem a incrível marca de mais de 1000 filmes distribuídos por todo o mundo, mantendo a média de incríveis mais ou menos 24 filmes por ano, ou seja, 2 por mês. A Troma tem uma fórmula mágica de sucesso, ou não, né, Odak? A história mais toca e os que mais bizarra deve sempre ser contada. Especializada em filmes sem gênero e uma mistura de comédia com terror com muito exploitation e sempre se encaixando no perfil trash, são esses os filmes da Troma. É, cara, os filmes da Troma aí a gente sabe bem e a gente observa bem que não precisa ter muita grana, né, pra rodar, né? E isso faz com que a produção, o filme ali, não tenha rabo preso com nenhum investidor. Com certeza. Os caras não precisam ficar se justificando do porquê escolher tal opção em detrimento a outra, né? Sim, isso é genial dos caras, cara. Eles acabam, realmente, não precisa ter rabo preso. A gente vê muito filme aí hoje, produção hollywoodiana, os caras trocando ator, trocando roteiro, trocando tudo. Não precisa de nada disso, cara. O filme é meu, vou fazer do jeito que eu quiser. Exatamente, junta os amigos lá, dá uma câmera na mão do camarada ali que não tem tanta desenvoltura, né, e vão gravar. É, e justamente por falta dessa falta de aceitação de investidores, não vou dizer nem falta de dinheiro, os caras não têm efeitos especiais de qualidade. São os efeitos mais simples mesmo que a gente pode ter, só pra demonstrar o ideal que eles queriam ter. Maquiagem de primeira a gente não vai encontrar no filme. A gente nunca vai ver um Uruk-hai do filme do Senhor dos Anéis em um filme da Troma. E qualquer coisa, a não ser que esse Uruk-hai aí seja feito, né, Odak? De papel machê, tinta guache, né? Seja alguma coisa mais produzida artesanalmente, né? Exatamente. Ator bom, cara, não vai ter, né? Não, nenhum. Na verdade, esse é o perfil dos filmes da Troma, né? São sempre os caras mais canastrões do mundo, desde que sejam mais barato que o Kurt Russell, né? Sim. E geralmente interpreta um pouco melhor, talvez, né? Qualquer um interpreta melhor que o Kurt Russell. É. Mas tem um negócio que é muito genial, né, cara? É, com certeza, né? A coisa que a gente mais gosta no mundo, pelo menos a gente, né? Claro. Peitinhos, boobs. Sim, nos filmes da Troma, pelo menos um ou mais vão ser mostrados por aí. Amém. Amém. Segundo reza a lenda, né, Kaufman criou a sua produtora pelos princípios do taoísmo, né? Uma filosofia chinesa que prega a espontaneidade e a liberdade. O tema da empresa é jamais esconda suas ideias, não importa o quão ridículas elas pareçam. E deve-se manter esta criatividade jorrando durante toda a produção. A gente vê realmente essa reflexão sobre tudo que a gente falou agora, né? Com certeza, não precisa ter ator bom, não precisa de efeito especial, maquiagem não importa se é bom ou não. O importante é que as ideias jorrem, florem e elas sejam mostradas ali da melhor forma possível. Eu não sei se no taoísmo mostra peitinhos, mas é, tá aí uma filosofia que a gente pode se adotar, né? A gente pode criar nossa religião, nossa filosofia. Claro, por que não? Nostramoísmo dos peitinhos. Exatamente, show your boobs. Show your boobs. É o que diz nossa apresentação do cast também, né? Mande foto dos seus peitinhos. Exatamente. Ó, a Troma é tão foda em seus conceitos que chegou a recusar para um de seus filmes ninguém mais, ninguém menos do que a própria Madonna, cara. Em 83, ela fez testes para o filme The First Turn On, ou como genialmente foi traduzido e lançado no Brasil, A Primeira Bimbada. E foi recusada por ser muito ruim. Provavelmente aí no cast, durante os testes para o elenco, devia ter uma mulher com um peitinho um pouco mais bonito que o da Madonna, né? Que a gente sabe que não é lá grandes coisas. Não é um atributo muito forte da Madonna, né? Não é peitos. O forte dela. Cara, e foi em 85, né, que a Troma alcançou o estrelato, junto com o seu sucesso comercial, entre aspas, né, chamado de Vingador Tóxico. The Toxic Avenger. Avengers, sim. Onde a gente via um zelador nerd de uma academia, né, localizado na cidade chamada Tromaville, o que é muito engraçado, né, porque os caras, pra não... É, ter problema também com direitos autorais ou com uso de imagem devida, eles utilizavam o próprio nome pra nomear cidades, né? São poucos os filmes deles que não acontecem em Tromaville. Ah, verdade, cara, com certeza. E nessa cidade é onde o zelador sofre bullying dos valentões, aqueles fortão xarope que a gente conhece, já famosos em filmes Pit dos Boys. Anos 80. Os Pit Boys. E em um dado momento ele é jogado, né? O zelador é jogado dentro de uma lata de lixo. Porém, o lixo continha lixo radioativo, pô. Anos 80, né, man? Anos 80, cara. Mas, tipo, um lixo normal ali, na frente de uma faculdade ou do lado de algum corredor da escola, ter lixo radioativo não faz Era sentido, Era numa né? academia, se eu não me engano, cara. E isso faz com que esse zelador se transforme no Vingador Tóxico. E a partir daí, ele começa a perseguir toda a gangue das pessoas que sacaneavam ele na faculdade ali no colégio, né? Sim. E o cara começa, na verdade, a buscar as pessoas que cometem injustiças na região. E o filme virou até franquia, né, Mr. Travis? Sim, o filme teve... São 4 filmes ao todo. O último deles foi lançado em 99. O Vingador Tóxico 4. Citizen Toxic. The Toxic Avenger Part 4. É, prova que o Capitão América não foi o primeiro Vingador, né? Com certeza. E nesse Vingador Tóxico 4 aí... A ideia de deixe fluir suas ideias transparece muito na pequena sinopse do filme, né? Porque o nosso herói, o Toxic Avenger, ele acaba trocando de dimensão com seu arqui-inimigo insalubre, Noxious Offender, e vai parar em A Morte Viu. Cara, o cara troca de dimensão, velho. É muito foda. É na Troma só que a gente vai ver isso, né? É na Troma, cara. A Troma ela é tão zoeira e sacana assim que ela sacaneia ela mesmo, né? Durante uma série de entrevistas que o Lloyd Kaufman deu pro escritor James Gunn, que inclusive é bem conhecido, que é o roteirista inclusive dos Guardiões da Galáxia, um dos últimos filmes mais famosos da Marvel aí, ele montou todo esse compilado de entrevistas e fez um livro que chama All You Need to Know About Filmmaking, A Learning from the Toxic Avenger, como é o inglês nórdico britânico, ou seja, tudo que eu sei sobre fazer filmes eu aprendi com o Vingador Tóxico. E esse filme aí serviu de inspiração pro Kaufman fazer um filme chamado Um Terror de Equipe, Terror Firmer, que saiu em 1999. E como diz a sinopse dele, esta é a história de um filme com um elenco de baixo orçamento, liderado por um diretor cego, Larry Benjamin, interpretado pelo Lloyd Kaufman, que tenta fazer algum tipo de arte. Além das típicas tentativas de angústia em um set da Troma, o elenco se vê diante de um serial killer em conflito sexual e prestes a explodir uma bomba. Cara, é 24 horas potencializado ao máximo aí, né? Com todo mundo que envolve a Troma. Com todo mundo, inclusive algumas participações especiais, né? Porque o filme ainda tem 3 caras de destaque no elenco. É, isso. Sim, ele tem, ó, o ator pornô Ron Jeremy, que interpreta o operador, pai do operador de som. Tem o Lemmy do Motorhead fazendo um repórter de TV, né? E uma grande atuação do próprio, claro, Lloyd Kaufman, fundador da Troma, né? Exato, cara. Eu acho que o elenco desse filme é espetacular, né? Sim. Podemos dizer que com o ator pornô, com o Lemmy e o próprio Kaufman, seria digno de, pelo menos, uma indicação no Oscar. Cara, não tem uma indicação no Oscar, mas tem um detalhe muito interessante desse filme que você pode ver na Wikipédia. A descrição do filme na Wikipédia está assim: poucas vezes um filme trouxe tanto sexo ao lado de tanto gore. Então, Mr. Travis, como nós já sabemos da filosofia taoísta da Troma, né? Sim. Ela não vive de dinheiro, como já foi falado, e sim da felicidade e do prazer de fazer cinema. Por isso, essa querida empresa nos disponibilizou a grande maioria do seu acervo no YouTube, colocaremos o link no post pra galera, claro, poder acessar e ter conhecimento dos filmes, né? Sim, com certeza, vai ter todos os filmes ali nesse link do YouTube deles, youtube.com/user/tromamovies. Tem quase a grande maioria não, mas os principais filmes da Troma. Infelizmente esse filme de hoje não está lá, mas já está previsto para sair esse ano. Mas lá você pode encontrar a sequência completa, os 4 filmes do Vingador Tóxico, o grande clássico da Troma. Perfeito. Vale a gente ressaltar também, Odak, um parágrafo especial aí pro monstro, né? O monstro, ele precisa ter um parágrafo à parte em toda essa história. Exatamente. Ele é interpretado pelo grande Kevin Page Hall, e quando eu digo grande é porque o cara é grande mesmo, ele tem quase 2 metros de altura. E pela sua estatura alta, né, ele sempre acaba pegando papéis de monstro, o que fez, além dele ser o monstro do armário, ele fez também Harry, um hóspede do barulho, mas sem dúvida seu papel principal travestido foi de grande monstro predador. Esse cara, ele merece todos os aplausos da galera que curte filme, né? Porque o cara só pegar filme de monstro, interpretar cara gigante aí, não é pra qualquer um não, né? Não, com certeza. É isso aí, bora pro filme? Vamos lá, vamos lá. Monster in the closet. It's gripping. It's shocking. It's horrifying. It's incredible. It's Monster in the Closet. Os eventos mais inexplicáveis geralmente ocorrem nos lugares mais comuns. Lugares como a pequena e pacata cidade de Chestnut Hills. Geralmente, esses eventos aparentemente inexplicáveis são explicados posteriormente. Mas de vez em quando fica um quê misteriosamente inexplicável. Às vezes, é melhor aceitar o inexplicável do que procurar em vão por explicações. Pois certas coisas são simplesmente inexplicáveis. O filme que vão assistir é uma delas. O início do filme é então, né, Mr. Travis? A primeira cena que a gente vê é de uma menininha correndo assustada em direção à porta e tentando abri-la. Porém, ela não consegue, já que a mesma estava trancada e, como ela estava desesperada, ela não teve a atitude de tentar destrancá-la. É o medo. O medo, o famoso medo. E nisso ela se desespera e acaba por desmaiar. Enquanto ela desmaia, alguma coisa a puxa pelos pés, né? E começa a arrastá-la em direção ao armário. Nisso ela retoma sua consciência e olha que é alguma coisa diferente e começa a berrar. Porém, esse bicho estranho, que até então a gente não sabia o que era, arrasta ela para dentro do armário, roupa começa a voar, grunhidos, né, são ouvidos, e a porta começa lentamente a se fechar. E nisso que aparece o pôster, né, de um bonitão ali, já que era um armário, um símbolo sexual. Era tarada pelo Magnum. Exatamente. Ou vai ver que é por isso que o monstro se sentiu atraído de atacar ali, né? Exatamente, quem sabe? Quem sabe? Essa ligação não foi feita, né? Não foi dita, mas fica ao nosso critério, né? A nossa interpretação. Exato, e a gente já tem aí uma sequência de ataques, né? Exatamente. Na próxima cena aí a gente já pode observar que um senhor, né, tá ali berrando, batendo sua bengala, esse senhor é cego, ao que tudo indica, e gritando pelo seu cachorro. Eu espero que ele seja cego, né, cara? Tomara, porque era um cão guia, né? Era um cão guia, filha da puta. O cão tá no fundo ali no sofá, sentado e observando o velho todo irritado, batendo a sua bengala e gritando, Garboso, Garboso! Aqui, Garboso, cachorrinho! Cachorrinho, por favor, venha cá, cachorrinho! E ele começa a andar pela casa em direção ao quarto, e quando ele entra dentro do quarto, o cachorro também parte, né? Em direção, na verdade, um pouco antes, na verdade, ele entra pro quarto e o velho ouve esse barulho e segue o barulho até o quarto. Lá ele começa a bater também a sua bengala, passa ela embaixo da cama, chamando pelo cachorro, mas não tem nenhum sucesso. Nisso, ele abre a porta do armário e é quando a gente vê, né, o cachorro pendurado pela sua guia. Cara, quebraram a regra do cinema, mataram um cachorro nas primeiras cenas do filme, velho. Que filme que não fosse da trama mataria um cachorro no cinema? Cara, esse detalhe é muito bom, o cachorro pendurado. Pela guia, né? Pela guia. Pela guia de orientação de cego. Aí a porta fecha, né? Roupa pra tudo quanto for lado. Pra tudo quanto for lado e... E a porta lentamente se fecha com a imagem do cachorro por detrás dela, né? O focinho dele. É. E vale a gente falar que esse velhinho aí é um cara muito foda, né? Porque é o John Carradine, né? É só ele. Só ele. O cara faz filme só desde os anos 20 aí. É um cara muito bom e fez um papel curto, mas engraçado. Exatamente. E talvez na segunda ou talvez na terça depois a gente já tenha uma terceira morte, né? Exatamente. Isso num curto período, na verdade, de prazo. É mais ou menos uma semana, a gente tem a terceira morte. A gente pode observar ali que a cena mostra uma menininha, no caso, essa menininha, vamos frisar bem, que é a deliciosa Ferg, da banda Exatamente. Black Eyed, da antiga banda Black Eyed Peas, né? Acabou? Que bom. Acabou, graças a Deus. Música, banda chata também do caramba, né? E ela tá procurando alguma coisa ali, chamando pro... Acredito que seja um animal, né, Mr. Travis? Um gatinho... Ou Sim. alguma coisa, né? Ela fala assim, eu sei que você tá aí, né? Eu vou te pegar. Eu estou te ouvindo, saia logo daí. E ela anda em direção do armário. E quando ela abre o armário, algumas roupas são vistas, né? Ela começa a abrir, né, espaço pra poder procurar o gato. E o que que acontece? Roupa voando pra tudo quanto for lado de novo. A porta novamente se fechando. E temos aí a terceira morte em menos de uma semana. Cara, que foda, né? O monstro já chegou mostrando pra que veio, né? Exato. Afinal de contas, ele é um monstro. Quarta cena aí, a gente é introduzido a um dos personagens principais do filme, né? Que é uma clara sátira ao Super-Homem, né? Nosso querido Clark Kent. A gente é apresentado, então, ao jornalista Richard Clark, um bobão de primeira, que tem esse nome justamente na brincadeira do Clark Kent. O Richard Clark, ele trabalha no jornal O Globo Diário, sendo que o Super-Homem trabalha no Planeta Diário, né? E ele tá ali já brigando, né? Porque ele, como é um bobão, ele é um cara menosprezado dentro da redação, né, Odak? Não, exatamente. Dessa terceira morte pra esse momento aí, na verdade, se passou um dia, né? Quando era uma quarta-feira já em São Francisco, na Califórnia. E a gente vê o Richard entrando dentro da sala do seu diretor, vamos dizer assim, né? Que é o diretor do jornal. O diretor da redação, né? É diretor do jornal. Chamado de Ben, e ele começa a conversar, a argumentar que ele gostaria de ter uma oportunidade nova, de cobrir talvez alguma coisa política, né? Já que ele tá ali há tanto tempo e não queria ficar só cobrindo obituário. Cobrir obituário é foda. Nisso, a gente vê aquele mala, o Scoop, né? Entrando Sim. pela sala do diretor, mas antes disso ele tá ali, o famoso mala, ele entra pela sala do jornal, cumprimentando a galera, batendo a mão, high five, não sei o que, legal aquela sua matéria. Pô. Vai ganhar um novo Pulitzer, né? A menininha fala pra ele. Né? Nossa, que audácia da menininha. Que audácia, né? Que audácia. E ele entra na sala e rapidamente o Ben, né, o diretor do editorial ali, já corta a atenção do Clark, do Richard Clark, e o parabeniza também, dizendo que foi uma ótima matéria, parabéns, sei o que, blá blá blá blá blá blá. E nisso o Scoop senta, né, Mr. Travis? E começa a ouvir toda a ladainha do Clark, né? Exatamente. Num momento ali rápido, o Scoop ele observa dentro do lixo da sala do diretor que havia um recorte de jornal. E o recorte de jornal dava conta que em Chestnut Hills havia sido feita a terceira vítima de algo que ainda não se tinha explicação. O mala do Scoop recorta aquele pedacinho, guarda no seu paletó, se levanta e vai em direção ao Ben, né, junto com o Richard, e acaba dizendo pra ele, ó, verdade, você é um cara que merece, tá aqui a sua oportunidade, era a matéria que eu ia cobrir, mas fica pra você. Que filho da puta. Cara, por que que em todo lugar existe esse filho da puta? Todo lugar tem um filho da puta, cara. É a base do mundo moderno, né? Exato, cara. Todo lugar vai ter um filho da puta que quer foder com a sua vida. Sempre tem um moleque zoeiro, né? E no moço do armário não podia ser diferente. Exatamente. O Richard Clark, claro, ele aceita de prima a sugestão, já que o grande jornalista da redação tá falando isso pra ele. E ele já vai direto pra investigar, né? Ele já vai direto atrás do xerife lá no departamento de polícia, dirigindo um lindo modelo Chevrolet Bel Air azul, e encontra o delegado ali, né, Odak? É, vale lembrar que esse Bel Air dele azul é um azul calcinha que me relembra o meu antigo Golzinho geração 3. Ah, igualzinho, igualzinho. Na cor. Ah, tá. Ele me lembrou a Cristina, o carro assassino. Só a cor que era diferente. Só a cor também. Que saudade do meu golzinho G3 que a gente fritava na frente da República. Meu Deus. Isso fica para outros castes. É, então, aí ele chega ali na... Ele vai direto à delegacia da cidade e ele entra na delegacia ali. A primeira coisa que ele faz, o que dá a entender que ele é um maníaco, fanático por chocolates, ele vai na máquina de doce, coloca uma moeda e nesse momento um menininho se aproxima com uma máquina. E ele aperta o botão, o doce desce, né, o chocolate, no caso, Crush, que não é o Baby Ruth, do querido Slot, exatamente. E ele pergunta pro menininho, ah, mas o que que é isso? Ele fala, ah, eu tô gravando um som aqui pra um trabalho da escola com a minha máquina. Ah, você gostaria que eu fizesse de novo? Sim, ele tira outro chocolate da máquina. Ele tira outro chocolate da máquina e oferece pro menino, né? Pro professor, pro menininho. É, o moleque ainda fala da máquina que ele tá falando, né? Que é o Energy Job Ultrasonic. É, mas a legenda, a dublagem brasileira era tão ruim na época que você claramente percebe que ele fala Energy Job ultrassônico. O cara não sabia ler, velho. Aí ele diz que é um trabalho, né, que ele tava desenvolvendo pra escola e acaba por recusar o chocolate, dizendo que ele não podia comer, né? Eu, claro que não. Come, moleque, come, né? É, e aí a cena corta pra fora da delegacia e aparece aquela linda mensagem, né, Mr. Trabs? Dois tabletes de chocolate depois. O Richard já tá conversando todo o brother do menininho, dizendo que aquela máquina fazia tal coisa, que se ela funcionasse realmente, seria a solução para o problema de energia do país. Como, né, velho? Uma máquina de áudio vai ser a solução da energia. Anos 80 são lindos. Eu lembro dos anos 80, é realmente uma maravilha de criatividade, cara. A verdade é que ninguém ligava pra nada, né? Foda-se. Né? Foda-se. É a palavra-chave do negócio. E nesse instante a gente vê ali ao fundo a mãe do menino, né, a Diane, saindo da sala do xerife, discutindo alguma coisa, e corta de relance e vê o seu filho comendo o chocolate que o Richard havia dado. Sim. O que aconteceu nisso, cara? Você vai dar veneno pro meu filho, né? É, você vai dar veneno pro meu filho. Se você quer envenenar a sua família, o seu filho, é um problema seu, mas o meu filho, ninguém faz isso. Vamos, querido, não se junte com essa gentalha. Pega o menininho e parte embora. O Richard fica meio perplexo, vamos dizer a palavra. Sim. E pergunta pro xerife, falou, quem é essa mulher? E o xerife diz que é uma louca que acha que os ataques estão sendo feitos por uma espécie de cobra, já que as feridas que continham no corpo das vítimas pareciam ser feitas de mordida de cobra, né, Mr. Trabs? Sim, mas a gente tem que pensar que essa mulher, ela era uma bióloga, né? Como que ela tinha acesso ao necrotério pra investigar isso? Não faz sentido nenhum, né? Não, não é um furo de roteiro, tá? Não é um furo de roteiro. Não vamos falar mal do filme. Isso. Eu até acredito, por ser da trama, seja proposital. Claro. É, era uma cidade pequena, né? Um distrito pequeno ali de São Francisco. Todo mundo fazia a sua parte ali. É, outra coisa legal que é bom enfatizar aí que anos 80, o xerife tá ali dentro do distrito ali da delegacia, e a cada um minuto de palavra trocada com o Richard, ele dá aquela cuspida linda dentro de um vaso de enfeite no chão do pátio ali da delegacia. Impressionante como não se tinha nenhum costume nos anos 80, né? Não, cara, realmente Mas era muito legal esses cuspidouros, né? De vez em quando aparece no Trato Feito alguém vendendo um cuspidouro de ouro pra galera tacar fumo fora. Imagina o cheiro dessa merda. Deus me livre, cara. Isso aí dá câncer no pulmão só de cheirar. O Chun-Li ia emagrecer. Ia, cara. E corta essa cena aí depois, né? A gente entra na psicose, né? Isso, exatamente. O xerife e o Richard saem pra ir, acho que provavelmente, no último local do ataque do monstro. E chegando nesse local, é observado que os dois estão entrando dentro do prédio, só que a câmera corta para um outro lado e vai em direção a um outro local, né? E nisso ele fala... O prédio ao lado. E mostra a nossa gostosinha tomando um banho, numa clara alusão ao filme Psicose. Eu acredito que seja até uma homenagem ao filme, né? Cara, é muita homenagem, é muito igual a cena. É homenagem, não é homenagem, né? Exatamente. Ah, é bom deixar ressaltado aí pra classificação do filme, né? Claro. E a gente nesse momento vê ali uma MILF, né? Uma deliciosa MILF tomando banho e tal. E ficamos na torcida ali. Vai aparecer o peitinho. Mas não. Aparece somente meia auréola. Que tadinho do peitinho. Exatamente. E ao fundo a gente pode observar um vulto, né? Que vem se aproximando em direção ali da cortina. A cena é exatamente igual do Psicose, né? Mostra o ralo do chuveiro, o vulto chegando, abre a cortina e... Plá, plá! Não era o monstro, era o monstro. Corno do Roy, dizendo pra mulher que tinha voltado mais cedo do trabalho, que blá blá blá, que ia ficar em casa, e fecha a cortina e sai. Ele sai, tranquilo. A esposa, ok, vamos lá, e ela volta a tomar um banho. Pega um sabonete, começa a se banhar, e de novo a gente vê ao fundo um vulto, não é, Mr. Trebs? Sim, ele vem e não... A gente ia ver o Norman Bates chegando de novo ali, né? De novo, vem se aproximando aquele vulto, tal, tal, tal. Pará! Ele abre novamente e não é o monstro, cara. Não é o monstro, mas nós vemos outra coisa. Isso, e é a primeira vez nesse cast que a gente pode dizer que a gente viu o quê? Peitinho! Peitinho! Realmente vale muito destacar, esse é um momento muito importante pra gente. Exato. Fizemos todo o trabalho que o professor pediu e estamos sendo recompensados. Olha, escorreu uma lágrima, eu confesso que escorreu uma lágrima, porque... Agora ou a hora que você estava assistindo? Ah, nas duas vezes, né? Depende do local da lágrima. A lágrima saiu de locais diferentes. E a gente prestando atenção nos peitinhos aí, vemos que novamente não é o Norman Bates, né? Novamente o filho da puta do marido dela perdendo mais alguma coisa, né? É, ele se aproxima e tal, a gente vê aquele vulto chegando e a mulher já fica, parece que desesperada, né? Parece que ela sabia que alguma coisa estava acontecendo, mas pum, abriu de novo a cortina. Quem que era? O Roy, filho de uma puta. E ele, amor, por favor, empreste a sua chave do carro, pois eu perdi a minha. E ela... Claro, querido. Pode pegar, está dentro da minha bolsa no armário. O Roy, obrigado, querida. Fecha a cortina, se encaminha para o armário, ele entra lá, pega a bolsa da mulher, vira de costas para o armário e começa a procurar. E é aí que, pela primeira vez, a gente vê a mão, ao menos, do monstro. E a mão sai, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, e pega o Roy e puxa ele para dentro do armário. E a roupa voa pra tudo quanto for lado outra vez. Nesse momento, a mulher estava já de roupão, saindo do banho, aparece no corredor, na porta do quarto, e vê, né, alguma coisa. E essa coisa assusta. E nesse momento, a mulher berra, né, e corre pra rua. E vai pedir socorro, né, claro. Exatamente. Pô, afinal de contas, era um monstro que estava matando o seu marido. Nisso, o xerife que tava no prédio ao lado, junto de Clark, o repórter do jornal, ouve esses berros e fala assim, tem alguma coisa acontecendo na rua, vamos para lá. E eles descem e encontram a esposa, né, chocada de roupão, que delícia, de roupão na rua, cabelo molhado. Meu Deus do céu. E todo mundo chega pra acudir ela e o xerife, muito bruto, cara. Ontem, reassistindo, né, Mr. Chaps, pela terceira vez o filme pra poder deixar esse roteiro legal. O xerife não era da delegacia da mulher, né? Não era, cara. Claramente não, porque ele cata a mulher, ele chacoalha ela tanto que eu não sei como que não destroncou o pescoço dela. Não saiu a cabeça dela, né? Cara, como é que pode? Não saiu a cabeça da mulher. E aí ele chacoalha a mulher, o que que foi, mulher? Fale, por favor. E ela fala, o monstro, pegou o meu marido. E o xerife e o Richard correm pra dentro do apartamento pra ver, né, o que que tinha acontecido. Sim. Eles entram, o xerife com aquele revólver mais enferrujado do mundo, fala assim, fica aqui, por favor, pro Richard. Mas claro que ele não ia ficar como um bom repórter. Não. O xerife jornalista fala mais alto. Né? Exatamente. O xerife entra pra ver o local, se tá tudo ok, e nisso o Richard acha uma garra do monstro, na qual ele se abaixa pra pegar e guarda pra ele poder utilizar ali futuramente, né? Perdeu uma unha, o monstrengo. Cara, é exatamente, uma unha de monstro. Uma unha de monstro. Quanto não valeria isso no mercado negro? Cara, ia valer muita grana, velho. Ainda mais saindo de um filme da Troma, né? Porra, cara, na verdade, o filme da Troma seria um pedacinho de isofor, né? Ai, cara. Cara, e daí o que acontece? O Richard, né, de posse dessa unha e sabendo que a Diane era uma professora de biologia, resolve procurar ela. E vai na escola onde ela lecionava. Ele fica esperando um tempo ali até acabar o horário. E quando a Diane sai, né, da sua aula, dá de cara com ele. E ela faz até uma pergunta meio sátira, né, satírica. Perguntando se ela tava ali pra envenenar mais os alunos dela. Ai, que filho da puta, mulher rancorosa, é chata, né? Do caralho, né, velho? É falta de rola. Claramente, a gente percebe isso ao longo do filme. A palavra é essa. E ele fala que não, que tava ali porque ele foi investigar sobre o monstro, e que ele tinha ouvido a teoria dela, e que ele tinha conseguido uma garra do monstro, e havia trazido pra ela poder dar uma olhada, né? É, e nesse momento entra dentro da sala um terceiro personagem principal do filme, junto com o Clark e a Diane, que é o nosso querido Little Einstein, né? Um cientista maluco que acompanhava ali a Diane. Talvez seria o chefe do departamento dela, alguma coisa, né? É, talvez o chefe ali daquele departamento, realmente. Isso, o Dr. Kernwolf. Pennyworth, aquele doutor com aspecto de Einstein, cara de maluco. O que era típico pros anos 80, né? Pra retratar gente genial. É, tem um cientista, põe na cara do Einstein, né? É, boa. Isso aí já tá caracterizado o personagem. Uhum, exatamente. É, aí ele entrega, né, a garra pro professor Pennyworth. Ele fala, ah, que legal, eu vou fazer algumas análises e te entrego ela à noite no jantar na casa da Diane. A Diane, filha da puta, fala, não, acredito que o repórter deve ter alguma coisa melhor pra fazer. Ele falou, não, acho que seria legal estar na sua casa pro jantar. Comer de graça, né? O cara é um escalão da porra também. Com certeza. Com certeza. Não devia ter orçamento do jornal pra jantar, né? Ele ia fazer o quê? Ia comer tablete de chocolate? Não, vamos comer uma boia ali, né? Vamos lá pra casa da professora, já que ia rolar um jantar, né? Cara, e aí na próxima cena a gente já vê, né, dentro da casa da Diane. E tá rolando aquele jantar, tá, o papo tá fluindo chatamente, né? Dentro da casa tem o padre, o professor, que é o filho da Diane, o professor... O padre é tio da Diane, né? É tio da Diane, exatamente. O professor, que é o filho dela, né? Sim. Temos ali o professor Pennyworth, temos a Diane também na mesa, e o Clark, como se estivesse na ponta da mesa, comendo ali, já com aquela cara de saco cheio, né? Porra, que papo chato da porra é esse? Vale a gente fazer um adendo de quem que é o filho da Diane, né? É, exatamente. Eu acho que isso aí você poderia falar pra galera, né, Mr. Claro. Krabs? O filho da Diane, esse moleque irritante aí, que tava com o equipamento medindo todo o áudio ali, é ninguém mais, ninguém menos que Paul Walker, o aço da série Velozes e Furiosos, que interpretou tão bem o filme que acabou se derrubando o poste por aí, né? É, na verdade, eu acredito que ele havia sido contratado pela Porsche, né, pra fazer crash test do carro. Crash test. Na rua, exatamente. É. Pra que fazer crash test num local fechado? Vamos fazer num ambiente onde as pessoas utilizam o carro. Claro, pena que não deu certo o crash test, né? Exatamente. Bom pra Porsche, né? Bom pra Porsche. Que pode... Vai que eles soltam um carro que dá merda. Eu acho muito justo. Sim. Nesse momento da conversa ali, aparece uma barata, cara, na mesa. Olha que família de porco, né? Nossa, cara. Os caras jantando, aparece uma baratinha e o professor, que é o nosso querido Paul Walker, pega seu sapato. A hora que ele vai matar a barata, ele é interpolado pelo Crazy Einstein, que fala assim, não, mentira. É o padre, né? É o padre. Fala pra ele, não mata, isso é uma criatura de Deus. E o Einstein fala pra ele, não, isso é uma criatura muito importante, muito não sei o que, ela é da vida. E o padre começa a entrar naquele diálogo de igreja, religião, ciência. E a gente vê pela primeira vez o Crazy Einstein contando a história do sapo dele, né? Vejam só, uma barata. Eu pego ela. Espere, professor. Pare, pense por um momento. Lembre-se que até uma barata é uma criatura de Deus. Tem razão. Há tanta coisa que podemos aprender até mesmo do menor inseto. Se você capturar uma barata, então pode acabar com uma espécie científica que poderá dissecar e estudar. Mas se você a esmagar na mesa, tudo que terá é lixo. Lixo. Você não entendeu, Philip. Quer você a esmague, disseque, queime ou coma, o problema continua o mesmo. Estará violando o sexto mandamento de Deus. Martin, quando eu era pequeno, encontrei um pequeno sapo. Então eu resolvi estudá-lo. Aí eu o cortei e examinei o interior. Havia uma bexiga, intestino e todo o resto. Mas quando eu exprimi uma membrana do sapo, uma substância gosmenta e verde jorrou bem no meu rosto. E nisso o Clark de saco cheio, né? Puta, que conversa chata do caralho. Pra quem usa óculos vai entender muito bem. Sabe quando você tá de saco cheio, tira o óculos e começa a limpar? Fala assim, é, legal, tô te ouvindo. Só que a hora que ele tira o óculos, interpreta claramente nosso querido super-homem. E a Diane olha pra ele sem óculos e fica toda sem pé nem cabeça, né, Odak? Ela, eu acho que ela ficou até molhadinha, né, vamos dizer assim. Com certeza. E após uma flertada aí da Diane com o Clark, ela, desconcertada, pede pro filho dela pegar o Richard. Fala, ah, vai lá pra cima, leva lá e apresenta aquele aparelho que você tá desenvolvendo. Mostra lá pro repórter o que você tá criando. E nisso eles sobem, né, pro quarto do menino, conversando ali, tal e coisa e tal. Quando ele vai ligar o aparelho pra demonstrar o funcionamento, o que que acontece? Galera pela rua gritando, apavorada. Novamente, o monstro havia atacado. Esta Esse era monstro quinta tá perseguindo vez. O Clark, hein, velho? Eu acredito que o monstro também perseguiria o Clark, cara. Ou cidade muito pequena, né? Ah, mas São Francisco ser pequena, puta que pariu. Ah, mas não era São Francisco, né? Era um distrito lateral a São Francisco ali. É, Chestnut Hills. Tava dentro da grande São Francisco, né? Isso, era uma cidade satélite, vizinha. Isso. Cara, já nisso todo mundo sai da casa, né? Em direção aonde tava acontecendo aquele pampeiro, vamos dizer assim. Uhum. E a gente já vê que o exército, a polícia, todo mundo que é da parte militar da coisa tinha cercado o bairro, a casa toda. Você vê que a polícia naquela época funcionava muito bem, né? Funcionava. É, eles estavam procurando um serial killer, né? Então chama todo mundo ali pra prender um cara, né? É, exatamente. E nesse momento aí o policial, o xerife, que havia anteriormente conversado com o nosso Clark, né? Uhum. Aparece e fala pro monstro que ele tinha alguns segundos pra sair de dentro da casa. Até então não se sabia que era um monstro. Na verdade, se esperava que fosse Sim, um serial killer. Era um serial killer, né? Isso. E nisso a gente vê, né, Mr. Travis, a porta sendo destruída e um bicho pavoroso. De tão mal feito, né? De tão assustador que ele era, né? Não, não fala assim, cara. Ele parecia um inimigo do Power Rangers. Cara, ele parecia uma versão beta do monstro do filme Tremors. Parecia mesmo, cara. Tremors é bizarro também. E a cara, mesma sistemática. É, é a mesma sistemática. Mas Tremors tem o Kevin Bacon, né? É, e tem um monstro saindo de dentro do monstro. Um monstro saindo dentro de monstro. Isso, cara. E nisso o monstro derruba a porta, né, Mr. Travis? E o xerife fala pra que ele permaneça no local, né, e não faça nada, senão ele atiraria. É, todo mundo assustado, né, que porra é essa, cara? Tem um cara vestido com uma fantasia escrota, né? O cara veste uma fantasia... O cara não é de True Detective, né, pra usar uma fantasia escrota e atacar não. alguém. Cara, e a massa, assim, que tá todo mundo cercando ali, tá até os vizinhos, tem vizinho com um taco de beisebol na mão esperando pra pegar o cara, tá ligado? Tá todo mundo pronto pra dar porrada. O justiça vai ser feita ali. De alguma forma. E é claro que o monstro não entende nada do que está sendo dito e começa a caminhar em direção do xerife. Ele, aí o xerife, pare senão eu atiro! Nada disso é obedecido. E o monstro caminha em direção do xerife e o xerife dispara aquele velho 20... Aquilo acho que era um 22, né, Mr. Chaves? Não, é um 38, cara. Um 38 bonito. Cara, mas era muito magrelo pra ser um 38, aquele negócio. Será? É, eu não sou especialista em armas. Só tenho o sobrenome Trabuco. Boa, bem observado. Cara, e aí depois de ter atirado algumas vezes no monstro, sem sucesso, o monstro ataca o xerife. O xerife, né? Exatamente. Sim. Ele abre a boca e sai um bicho de dentro dele e morde o xerife, né? É, essa boca desse monstro aí, cara, aliás, o monstro inteiro, né, ele parece um grande escroto, né, com perna, braço, só que com um tumor numa das bolas, um negócio bem esquisito ali. E essa língua do monstro, ela é igualzinha do Alien, cara, ele foi realmente inspirado em todo o design do Alien, só que é um bagulho muito tosco, né? Bem piorado, né? Bem piorado, né? Porque é uma língua com uma boquinha na frente. É, vamos pegar o Alien, vamos pegar aquele cavalo do nosso cast anterior, do Stargate. Sim. Vamos piorar ele ao quadrado e a gente fez o monstro do armário. É, se já falam que o Alien tem formato de piroca, né? Tá aí o monstro do armário com formato de bolas, né? Cara, depois que ele atacou o xerife e matou ele, né? Arremessando ele um tanto quanto longe... Vários tiros são disparados pelos outros policiais que estão ali, mas nada acontece, o monstro sai caminhando tranquilamente. O monstro é indestrutível, né, cara? A gente vê ali a galera atirando, os policiais, pá, pá, pá, pá, e o monstro sai virando o carro da polícia, né? Exatamente. A hora que acaba de virar, ele fala assim, ah, fodeu, vou fazer o que mais aqui? Volta pra casa, né? Deixa pra lá, né? Vamos embora. É, exatamente. E o monstro volta direto da porta que ele saiu. Isso, ele entra num corredor, né? Porque a casa, acho que as casas têm aquele corredorzinho estreito e ele desaparece pro fundo da casa. Sim. Cara, nisso o professor Pennyworth, sem medo nenhum, começa a seguir o monstro junto com a Diane e o Richard, que acho que na verdade eles nem queriam seguir o monstro. Eles foram atrás do professor, que acabou indo por impulso, realmente, atrás desse monstro. Só que eles perdem, né, o monstro de vista, mas o Pennyworth diz pro Richard que ali estava a maior matéria de todas e que esperasse que após a matéria ser divulgada, existisse alguém para ler a matéria. Cara, muito exagero, né, velho? Nossa, estamos enfrentando os ETs do Independence Day, vai destruir o mundo. Sim, vai destruir o mundo. Monstro ataca pequena cidade na Califórnia. O monstro do armário faz 5 vítimas. Extra, comprem, comprem o seu jornal, vem aqui. Monstro solto em Três Grandes Rio. O presidente declara emergência nacional. E é declarada emergência nacional. O exército é colocado nas ruas, toque de recolher é definido e todos estão atrás do monstro. Justiça, mais uma vez, como já dissemos anteriormente, né, Mr. Travis? Será Sim. feita com o exército, com a polícia ou pelos civis? Cara, é justo, é um fucking monster. Exatamente, né? Algo nunca visto anteriormente. É algo, cara, é exatamente isso. É um algo nada visto. Acaba tudo que você acredita ali. Desde física, religião, tudo que você tem de conceito, tá tudo errado, moço. Exatamente. Ele foge de tudo aquilo que se tinha de conceitos, né? Desses pontos que você citou aí. Exatamente. E a gente já vai direto pra uma coletiva do general do exército que tá ali. Exatamente. Né? O general do exército começa a falar e do lado dele tá o Pennyworth, né? Professor Einstein, xaropinho, parece até uma cena de Forrest Gump, onde tá tendo discurso e o Gump tá do lado, mas aqui nesse caso é o professor Scoop que tá do lado do general, e ele fala que toda força será usada, todos os artifícios, tipos de armas serão usados para bater esse monstro, e é aí que o Pennyworth interpela ele mais uma vez, dizendo que, não, vamos lá, nós temos outros jeitos para resolver isso, não precisamos usar da violência. Na verdade, o Pennyworth queria estudar o monstro, né? Ou talvez estabelecer uma relação. Ele queria tanto que ele conta pela segunda vez a história do sapo dele aí. História chata. Na primeira vez já foi um saco, imagina ouvir de novo. Exatamente. Mas... E durante a coletiva aí, o Richard vê que tá sendo sacaneado. É, né? Cara. Ele ouve ao fundo, né, durante a coletiva ali, aquele maldito mala do Scoop questionando o general, né? No caso, o general Sim. do exército. E aí o Richard vai em direção ao Scooby, pergunta pra ele, o que você tá fazendo aqui, não sei o quê, por que você tá aqui, não era pra mim tá cobrindo? Ele fala, não, cara, na verdade você não recebeu o aviso do nosso diretor, surgiu aquela tão sonhada matéria que você queria política, ele pediu pra você arrumar as malas e partir direto. Parabéns, você merece, cara, você acaba de ser promovido. E o Richard, como é muito... Parece ser muito burro, na verdade, né, Mr. Travis? É, eu acho que ele é um cara... Baixa estima, baixa estima. Ele tem uma alta baixa estima. Com certeza, né? Porque ele aceitou muito passivamente essa situação do Scooby dizendo aquilo ali pra ele, né? Ele vai embora, vai pra casa e aparece aquela cena do Chaves, né? Do Chaves indo embora da vila, né? Montando a malinha dele. Nossa! Né? É. Só faltou a mesma música, uma ceninha bem triste, só. Né? Muito triste, cara. E o bobão ali do Richard, depois de arrumar a mala, compra algumas flores, né? E passa na casa da professora da Anne pra entregar pra ela, de repente pra agradecer pelo trabalho em conjunto. E ele vê que a porta tá aberta, se entreaberta, e ouve a voz do Scooby dizendo que queria cobrir aquela reportagem. Fala assim, tudo que eu já disse pro Richard. Não, mas diga pra mim, o Richard é um bobão, ele não sabe o que faz, ele só tá no jornal. Só tá ali de favor. É, ele só tá ali porque o tio dele é o dono do editorial. Ele é um incompetente, não sei o que lá. E o cara fica ouvindo isso puto da cara daí, né? Muito filho da puta. Fala, não tenho nada a dizer, some daqui, não sei o que, eu não quero dar nenhuma informação pra você. E nisso o Richard se esconde na lateral da casa e espera que o Stu saia, né? E ele, e ele entra num carro que parece um Monza Hatch. O carro parece um Monza Hatch, cara, e sai patinando ainda. Ah, mas anos 80 o Monza Hatch era o Monza, né, velho? É, louco, bicho. Era o Monza. Era um carro exatamente, foda. Exatamente, claro. Não tô nem desmerecendo o carro, na verdade. Não. Só tô comparando pra quem tá ouvindo aí e não assistiu o filme e poder ter uma ideia do que a gente tá falando. Era um esportivo, né? Era um esportivo. Exatamente, cara. Depois que o Scooby sai ali da casa da Diane, o Richard decide por bater na porta pra entregar as flores ali, agradecer a receptividade do pessoal, que ele tava indo embora. Só que a Diane fala assim, não, mas você não quer então entrar pra tomar uma xícara de chá gelado? Novamente o Chaves. O Chaves, exatamente. E ele, ok, vamos lá então. E ele entra na casa, né, Mr. Travis? E dentro da casa ali a gente vê que tá o padre, né, conversando com o professor Pennyworth, e ele senta junto com o pessoal ali enquanto espera a Diane preparar o chá e fica ouvindo toda aquela balela do que estava ocorrendo ali naquela região. É, a briga do padre e do cientista, né, sobre a religião e a ciência. Isso, né? É claramente uma alusão. Cara, esse filme é muito mais profundo do que a gente pode ver, tem muitas camadas. Exatamente, cara, você vê ali um cientista e um religioso discutindo o que está acontecendo ali, quais são as causas, se é natural, se não é. Então é bem legal, exatamente, Mr. Travis. É várias camadas num filme, não é... A Tron é foda, cara. A Tron é foda. Só que daí o Super-Homem aparece de novo. De novo, é, exatamente. Ele está ali sentado de novo, de saco cheio. A Diane, nesse momento, chega e começa a servir as xícaras de chá. E o nosso querido Richard Park tira seu óculos pra limpá-lo e a Diane cai em profundo estado... Hipnose, né? Ela fica hipnotizada. Ela fica hipnotizada, né? Exatamente. Fica derrumando refresco do Chaves. Suco de tamarindo. Suco de tamarindo. Quando, acho que o professor, né, ou o padre fala, ô Diane, o que tá acontecendo aqui? Tá vazando todo o suco e tal, né? E ela se recompõe ali, toda desajeitada e tal, né? Ah, desculpa, não sei o quê, né? Cara, e depois disso, quem que aparece ali? O nosso querido Paul Walker, professor. Exato, o professor, com seu gravador. E ele coloca pra tocar o áudio que ele havia capturado durante a aparição do monstro naquele ataque na vizinhança, né, Mr. Travis? Sim. E é aí que o professor Pennyworth ele ouve, né, esse som e tem um estalo ali de luz, assim, opa, peraí, cara, eu ouvi alguma coisa importante aí, repita esse som, por favor. Identifica um padrão, isso, né? Isso, ele identifica um padrão. É, e é bem legal que o Crazy Eyes, né, ele identifica o padrão do áudio dele, que tava saindo pra chamar o monstro, e já de imediato resolve, ele tira, porque você vê que ele é músico também, né, porque ele consegue interpretar o som em outro instrumento, né, e ele pega um xilofone gigante e sai na mão tocando. Ele sai no bairro, né? Onde o bairro estava inteiro cercado, cara. Parece que o exército tinha... A cidade sitiada, exatamente, né, cara? Tem um monstro ali. Vamos cercar todo o perímetro. E nisso sai quem? O Pennyworth, o professor, Diane e o Clark junto com o padre. O padre com seu crucifixo na mão. E eles saem pelo bairro. E o Pennyworth... Tum, tum, tum, tum. É, ele vai chamando por aí o monstro, exato, né? Cara, é bem legal porque parece muito aquele filme do Spielberg antigo, né? Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que eles chamam, conversam, se comunicam com os ETs também com o xilofone, né? E é mais ou menos isso que o Pennyworth faz, né? O Kenworth, né? Não Pennyworth. É, não, na verdade, Pennyworth tá no IMDB. Pennyworth? Graças ao IMDB. É, cara, eu acho que até vale lembrar aí que a gente tem um padrão nisso aí também, né, Mr. Chaps? Conversar com um monstro ET, temos que usar um xilofone. Claro, cara, o xilofone é realmente... Que é, se você não tem Google Tradutor, cara, xilofone, vai na fé. Pode ir tranquilo que você vai conseguir. Pode ir tranquilo, exatamente. Enquanto o Pennyworth tá tocando o xilofone ali, eles ouvem um barulho, né, Mr. Chaps? Sim, vão atrás de investigar. Exatamente, eles vão investigar. E quando eles chegam no local, eles abrem uma porta... E o professor novamente toca aquele xilofone e entra na casa. Dentro da casa, eles ouvem alguns rangidos de madeira no andar superior. Cara, eu já teria partido longe, eu tava longe desse local. Mas não. Não, enfia o xilofone no cu, velho. Foda-se. Foda-se, exatamente. Mas Pennyworth, destemido e pronto pra desvendar um novo monstro, um bicho, alguma coisa ali, ele parte em direção. Ele começa a subir, né, as escadas pra esse andar e tocando a porcaria do xilofone. Cara, e é legal que vai mostrando todos os trejeitos dos personagens ali, né? A Diane toda nervosinha, pesquisando. O Clark atrás de todo mundo comendo chocolate, né? Exatamente. O cientista com o xilofone e o padre com o crucifixo na mão, né? Meu Deus do céu, fudeu. Se o monstro aparecer, eu jogo e corro. Cara, nessa porra ninguém tem medo, cara. Eu fico impressionado. Não. Como ninguém tem medo nesse lugar. O Clark tá ali comendo chocolate e tal, e nisso os quatro entram no quarto, né, Mr. Travis? O que parece ser um quarto de criança, se deparam com o armário trancado com um cadeado. Sim. E aí, quando eles estão na janela, observando ali, depois de ter desistido e visto que tinha um cadeado na porta, eles observam que. Eles ouvem que a porta onde eles entraram ali do corredor se fecha e todo mundo se assusta, enfim. Porra, até que enfim alguém assustou, cara. É, o susto deles é tão grande, só que eles não sabiam que era o cabelo de Playmobil do Johnson que tava ali, né? Não era nenhum monstro. É, exatamente, cara. Nisso o professor. Ele vai em direção à porta, abre ela, né? E se depara com quem? Uhum. Com esse filho, o filho da puta do Johnson. Cara, que cara chato. O repórter mais mala que o mundo já viu. E a partir daí ele fala... Ah, não falei! De uma forma ou de outra eu ia falar com você, professor Pennyworth. Que cara chato, velho. E aí eles decidem por descer, né? Novamente pra rua e ir atrás desse monstro. Bom, vamos nesse prédio não tá, vamos em outro, né? É, vamos em outro, vamos procurar o bicho que uma hora ou outra nós vamos achar. E na rua, né, Mr. Chaves, eles estão caminhando ali enquanto o Scoop vai questionando o professor. O que ele fazia, o que aquela engenhoca, qual que era o intuito daquilo, né? Porém, as respostas deixam ele mais confuso do que anteriormente, sem nenhuma informação, né? Não tem resposta, né? É um xilofone gigante, cara. É um xilofone gigante, não tem resposta. Exatamente. Nada explica isso. Cara, e do alto de um prédio, por uma janela, o monstro é visto, né, por todos que estavam ali em busca dele. É, eles veem a silhueta de algo passando. Exato. Ali, tipo, no segundo andar. Isso, né? Num segundo plano, assim, somente, tipo, as costas de alguma coisa passando. E eles correm pra dentro desse local, né, Mr. Travis? Uhum. Já de dentro do prédio ali, cara, quando eles começam, vamos dizer assim, investigar o local, a Diane parece que ela toma um caminho diferente dos outros, né? E ela vai entrar no... Ela vai investigar pro outro lado, na verdade. Exatamente, né? Ela perdeu o medo de novo, essa lazarenta. E ela começa a ir pra uma outra porta, cara, e nisso pula um gato, que pra mim não assustou porra nenhuma, mas ela dá um berro tão assustador que até o monstro acho que fugiria. Fugiria. E o gato parte e tal, e todo mundo vem correndo em direção à Diane. Ué, o que aconteceu? Tá pensando, foi só um gatinho que pulou em minha direção. Tranquilo. Tranquilo. Cara, e de novo uma porta se fecha ao fundo. E é aí que o professor... Dom, dom. Exatamente. Para. E é aí que o professor volta a tocar a porra do seu xilofone. E o que acontece, Mr. Chaps? Ele vai em direção novamente a essa porta, né? Pra ver o que tá acontecendo. Sim, o Clark comendo chocolate, o padre com a cruz, a Diane atrás, com o cabelo tudo fodido que o gato pôs em cima. Se cagando de medo. Desculpa, se cagando de medo. O professor abre a porta e... Novamente. Esteja preso. Não, tem outra porta com um cadeado arrombado. Puta, verdade, cara. É, verdade. Cara, tem uma porta de novo com um cadeado arrombado. Eles vão em direção àquele momento de suspense, abre a porta e aí... esteja presa. Esteja presa, é exatamente nesse momento, cara. Cara, os coitados ali, né, os dois repórteres, o professor, a Diane, é levado pro xerife, aquele que tinha dado entrevista anteriormente ali pra imprensa, né? Uhum. O general, né? Exatamente. Perdão, né? O xerife já tava morto, é o general. Ele fala assim, o que vocês estão fazendo? Atrapalhando a investigação, blá, blá, blá, blá, blá. E dá uma bronca e fala que eles iam ficar presos ali, né? Uhum. E ele fala assim, você não sabe o que tá acontecendo? E ele mostra um mapa, né, Mr. Travis? E esse mapa parece que o monstro tinha atacado em vários lugares simultâneos pelos Estados Unidos inteiro. É impressionante que Exato. Os caras manjam de geografia muito. Como é que o monstro pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? O general até questiona os caras. Fala, pô, o que vocês estavam fazendo aqui? Vocês acham que ia achar o monstro? Aí o doutor explica. Não, é que o xilofone aqui tem um padrão, não sei o que, e conta de novo a porra da história do sapo, velho. Que cara chato, mano. Até que chega, enfim, realmente, um calculista do exército, mostra todo o mapa e fala, ó, a gente conseguiu determinar o quadrante aqui, espora 2, vai lá, achamos o próximo local do monstro. E esse local qual que era? É simplesmente a escola primária de Watson. Exatamente, todo mundo parte para esse colégio, porque quem estudava lá, Mr. Travis? Paul Walker. O nosso querido Paul Exatamente. Walker, claro. A galera entra dentro do Jeep ali, um Jeep Willys, né? Um Jeep Willys do exército, claro, Jeep lindo. Cara, e o general dirige muito mal, velho. Como é que pode, cara, aquele Jeep não ter capotado com todo mundo? Não, ele não capotou, mas bateu, né? Tanto que eles batem, o coronel vai andando, general, sei lá, bate no trânsito, continua, bate de novo, quarta cena, o Jeep parado, saindo fumaça, sai todo mundo correndo. E tá de dia, os caras correm até de noite, até chegar na escola, cara. Exatamente, só que... Ao chegar na escola, a cena já corta pra dentro da escola, onde o filho da Diane tá mexendo naquela merda, naquele equipamento de novo, né? O Energ Job ultrassônico. E ao fundo da imagem, a gente vê o monstro cruzando pelo corredor, passando pela porta. Cara, é bem Scooby-Doo, né, Fer? Porque corta pro professor, o molequinho lá montando, parafusando, passa o monstro correndo na porta de trás. Volta pros caras correndo em direção à escola, moleque de novo, o monstro passa de novo. Até que enfim o monstro acha o ele moleque. Ele para, né? Fala assim, opa, você tava aqui desde então, cara? Não era de grande inteligência o monstro, né? Cara, e aí o que acontece? O monstro vai em direção, né, do nosso Paul Walker, né? Do professor, né? Sim. A mãozinha, novamente, igual ele fez com o Roy, aparece e pega o menino... Exato, pega o menino pelo colarinho e começa a arrastar. Nisso, todo mundo aparece na porta ali daquele corredor onde o monstro é visto anteriormente. E a Diane grita, meu filho! E a galera fica toda desesperada. Não, fique para trás! O general pega sua pistola e faz alguns disparos. Pô, o general também é um inconsequente da porra, né? Porque tem uma criança. Foda-se, né? Foda-se o moleque. Foda-se o moleque. Tem uma criança ali, o cara mete bala de qualquer jeito. Só que, claro, nada ia acontecer como a gente já viu anteriormente no ataque. Não, o monstro é indestrutível, né, cara? Exatamente. Nisso, o Richard, o que ele faz? Parte em direção do moleque, pula e abraça ele pelas pernas, tentando soltá-lo das garras do monstro, né, Mr. Travis? Ele realmente é o Superman genérico, né? Ele é o herói do filme, né? Cara. Ele é o herói. Ele é um cara que merece todo o respeito do mundo, né? Ele vai lá e faz um cabo de guerra com o monstro. Dá o moleque, o monstro. Dá o moleque. Até que ele consegue arrancar uma outra unha, né? Do filho da puta do monstro. E o monstro solta o moleque e corre pra dentro do armário que tava na escola. O Richard pega a unha e consegue rasgar a blusa do Paul Walker, isso, né? Isso, ele rasga a blusa do moleque, o moleque não, cai. Rapidinho, como se fosse um trapo velho que tá ali, ele rasgou aquele trapo velho. Mas é uma unha de monstro, né, cara? Devia ser uma navalha. Exato, é verdade. Não, tem todo sentido nesse momento. Tudo ficou mais claro pra mim, Mr. Travis. Tudo ficou mais claro. É outro filme a partir de agora. Não, eu estou vendo ele com outros olhos. Sim, é camadas. Camadas. E aí o que acontece, né, Mr. Travis? O monstro fica totalmente furioso, ele abre a boca e sai aquele monstrinho de dentro dele, né? E todo mundo foge pra fora, desesperado, e o monstro começa a segui-los, né, pra fora, pra tentar, acho que pegar o menino, ou pegar alguém, não, talvez... Pegar alguém. Exatamente, né? Não, talvez só o menino. E nisso o general autoriza que a artilharia fique posta. Cara, e aí é que a gente vê como as coisas são desmedidas na troma. Pra umas tem dinheiro pra caramba e pra outras quase não tem nada. A gente vê 3, 4 tanques de guerra, submetralhadora, fuzil, atirador... Cara, mas é recurso, porque os tanques é o mesmo, velho. Só filmaram 3 vezes o tanque chegando. Pode ser, pode ser. Talvez seja aqueles tanquinhos do G.I. Joe pequenininho, né? Feito num cenário e tal. Então é, a força que o exército usa é totalmente desmedida, né? Mas não, também, não é tão de tudo de se desacreditar do exército, já que ninguém conseguia bater o monstro e de nenhuma forma, né, Mr. Travis? É, o monstro ele chega na cancha do colégio, né? O pessoal já fugiu ali, tá cercado pelos militares, né? E o meu general fala, vamos matar esse filho da puta, né? Com certeza, ele... fala pra todo mundo ficar a posto que ia autorizar o ataque assim que o monstro chegasse mais perto. Ele começa, artilharia, 3, 2, e a hora que ele vai chegar no 1, o chato do Pennyworth pega o xilofone dele e fala assim, não, por favor, eu vou conversar com ele, ele me entende. Cara, e é linda demais essa cena, né, velho? Cara, você quase fica emocionado vendo ele quase tocando o xilofone e o monstro... Aí ele tenta. É, o monstro tá ali no golzinho da quadra e o doutor do outro, né? Ele vai tocando e o monstro vai dando um passo. Toca, ele toca o xilofone e o monstro. E dá um passo. Até que eles se encontram no círculo central. É, né? O monstro vai ficando meio manhoso, né? Sim, ele vai conversando. Isso, né? Ele vai. Não, eu vou ceder um pouquinho pra esse vovozinho aqui. Isso. E todo mundo vendo, emocionado, assim, o general até abaixa o megafone dele e fala assim: será que esse velho tá conversando mesmo com esse filho da puta? E é aí que o monstro surpreende todo mundo e enfim mata o lazarento do velho e do sapo. Ele ergue o velho. Puta, até que enfim, né, cara? Aquele xilofone, aquela história do sapo, tudo. Aquele velho era muito chato, meu Deus do céu. E aí o exército falou, fudeu, né? Mataram o velho, ataca, é, atira. E é engraçado que o general ele fala, exército comigo, 3, 2, 1, tira o pino da granada e arremessa. Tum! Sim. E aí todo mundo começa, cara, é um show de artilharia. Tanque de guerra disparando, metralhadora, atirador de elite, tudo que se tinha ao alcance do exército americano estava ali naquele momento. E é realmente o ataque dos Power Rangers ali, né? Aquele, quando eles lutam com os monstros, é daquele jeito ali. Cara, até lança-chama eles utilizaram. Até lança-chamas. O lança-chamas foi foda, foi lindo. Cara, lança-chamas os caras utilizaram e nada conseguiu, nem chamuscou o monstro. Sim, nem chamuscou. E aí, o que aconteceu, cara? O exército, vendo que nada daquilo ali ia resolver, eles decidem por evacuar o local, deixando ali pra trás o que tinha sobrado do monstro, que era tudo, né? Pô, era tudo. A fumaça subiu e o monstro fugiu, cara. Cadê o monstro? Só ficou ali o velhinho no cadáver. Porque esse filho da puta, cara, aliás, o exército é tão ruim, velho. Porque o velhinho não morreu no ataque do monstro. E muito menos na artilharia, que tava no pé do monstro ali, né? Bah, bah, bah, e o velhinho ficou vivo, é, ali. Exatamente. Na verdade, até depois que o exército fugiu, ficou ali o Richard, né? O Scoop, a Diane e o padre, se não me engano. Eu não lembro se o padre tava ou não, mas enfim. E aí eles vão em direção do Pennyworth e perguntam, né? Se. O que que ele. No caso, o Scoop pergunta: ah, o que o senhor ouviu? Ele... Que o monstro te falou, né? Ele dá uma resmungadinha no ouvido do velho, né? Do Scoop. E não fala nada. Na verdade, naquele momento, a gente não sabe o que, que havia sido dito pro Scoop, né, Mr. Travis? Sim, mas é... Realmente, pela última vez do filme, pela quarta vez na história, o velho falou sobre os sapos. Por fim, pra dar... Pra... E morreu. E morreu, exatamente. Decretou o fim do velho e do sapo e do xilofone. Mamãe, no céu tem sapo? E morreu. Puta que pariu, que da hora, cara. E aí, né, Mr. Chaps, o que a gente vê na sequência aí desses acontecimentos? A mudança, né, cara? Porque assim, realmente, os militares falaram, não tem o que fazer, cara, a gente não vai ver nada. Evacua todo mundo, vamos evacuar cara. A cidade. Vai todo mundo embora. Isso, vamos evacuar a cidade, todo mundo vaza, que não tem o que fazer. Se o exército não resolveu, os pobres mortais dos civis não vão resolver. E aí a gente vê todo mundo debandando, né, Mr. Chaps? A galera entrando em ônibus... E pra fugir realmente, né? Extra, extra! Leiam sobre o monstro! 24 horas para evacuar! Extra, as unidades do Exército da Guarda Nacional estão reunidas hoje para facilitar a retirada de 7 minutos. As autoridades no local expressam perplexidade com a relativa calma das pessoas no que poderia facilmente se transformar numa situação de pânico. Os residentes da área estão embarcando pacificamente nas caravanas de ônibus que os levarão aos abrigos de emergência instalados em São Francisco. O futuro imediato das pessoas envolvidas nesse êxodo de massa é incerto. As pessoas estão pegando todos os bens que podem levar. Em menos de 24 horas, a única coisa que permanecerá nessa cidade será a criatura que se esconde em armários. É, enquanto eles debandam, no outro canto tá tendo o velório do velho, né? É, o Pennyworth, coitado, tinha tanto amigo que no velório dele tinha 4 pessoas, cara. Eu não sei nem se ele tinha amigos, não tinha amigos, eu sei o que sobrou, né? É, pode ser. O que sobrou dele, do círculo social dele, era aquele... Era o padre que tava celebrando o velório, a Diane, o Richard, o professor e o Scoop, né? Que chega ali pra Diane pra perguntar sobre as últimas palavras do professor. Cara, que cara mau caráter, que cara chato. O cara no velório do professor, do Pennyworth, vai perguntar pra Diane o que ele tinha falado. Porra, que cara chato, cara. Cara, é porque, na verdade, assim, não tinha Facebook, senão a Diane tinha colocado lá, #hip, #chateado. Se sentindo... destruída. Se sentindo destruída. Cara, e depois que ele pergunta, né, pra Diane o que o professor Pennyworth havia dito antes de morrer, acho que rola um conflito ali entre a Diane, o Scoop, e o Richard tenta dar aquela atravessada na situação ali, né, dizendo que pra deixar ela em paz e tal, e o Scoop babaca pega e xinga a Diane de vadia. E o Richard, puto da cara, vai lá e mete um soco na cara do filho de uma égua, né? Soco de Deus. O soco de Deus, caralho, o padre é muito foda. O padre é um filósofo. O padre é um filósofo, cara. Cara, e nisso o óculos do Richard cai, né, Mr. Travis? Nesse momento. Sim. Do soco ali. E a Diane novamente fica com aquele cara de abobada. Fica de abobado, o padre falando, este foi um soco de Deus. E o moleque embaixo assim, Richard, você tem razão, o chocolate dá muita energia. E vale ressaltar que não é la mano de Deus, né? Na mano de Deus, não. Não, é lo soco de Deus. Exatamente. E corta aí de novo pra cidade sendo evacuada, né? Agora é o fim do mundo, maluco. Cada um por si. Agora não tem mais o que fazer, todo mundo. Corram para as colinas, que não há mais o que ser feito. Vamos todos fugir. Parece até que é um apocalipse zumbi, né? Exato, cara. Eles estão lá com os ônibus saindo da cidade lá. A Diane coloca o filho dela no ônibus, fala, vai embora, filho. Vai para um lugar seguro que a mamãe vai ficar aqui, vai dar pro jornalista e depois vai morrer. É, ela pede pro padre, né, que também tava fugindo, para cuidar do Richard enquanto eles tentavam fazer alguma coisa ali, né? Uhum. E a imagem mostra ali o ônibus indo embora, com o padre olhando e tal, mas a gente não vê, né, Mr. Travis, o menino. A gente já sabe ali por ter visto que o menino não estava junto com o padre. Sim, e nisso o Richard e a Diane ficam escondidos atrás de uma lixeira ali, esperando a cidade ser evacuada para ficar ali para tentar matar. Exatamente. O monstro, né? Afinal, eles eram os únicos credenciados a matar o monstro, né? Que credencial é essa, né? Que não foi apresentada... Que credencial gigante, é, exatamente. Né? Depois que a cidade toda evacuada, eles decidem por um plano em ação, né, Mr. Travis? E vão para uma casa ali, que eu acho que é a casa da Diane, no caso ali, e montam sei lá, que geringonça é aquela ali que eles montam. É, a cena da montagem da geringonça, cara, é bem legal, que é muito anos 80. Toca aquela musiquinha padrão dos 80 com uns midi de teclado e eles arrancando o megafone de carro da polícia, placa de energia, de poste, todas as coisas pra fazer uma geringonça pra pegar um monstro. É, né? Tá até parecendo aquela cena do De Volta pro Futuro 1, né? Que eles vão tentar fazer alguma coisa pra eles voltarem pro tempo deles ali junto com o relógio. Então é bem legal o jeito que eles estão montando aquela porcaria ali. Sim. Cara, eles estão sentados, né, Mr. Travis, ali no dentro da casa, ali atrás da geringonça, que eu acredito que seja junto à porta de entrada da casa, e a imagem mostra, né? Chestnut Hills, abandonada. Perto da meia-noite. Chestnut Hills, abandonada, perto da meia-noite. E a gente... Chovendo, claro. Isso, chovendo. Como todo filme de terror, o clima... É um drama, né, cara? Tem que chover, clima tenso. Isso. Efeitos maravilhosos de raio caindo. Isso, aqueles efeitos maravilhosos que a gente sabe que a trama não se importa muito, né? E ao fundo a gente ouve o som daquele xilofone do professor Pennyworth tocando de novo, né? Eles deixaram ali pra chamar o monstro. É, eles estão querendo chamar o monstro. E ali o Richard com a professora estão batendo um papo e tal. E aí, Caterclar, não sei o que, blá blá blá. Que terceiro. E o que acontece, Mr. Travis, durante esse... Parece até a cena do nosso primeiro cast, né? O Johnson lá, escrevendo a carta pra esposa atrás daquela armadilha ali que ele fez, né? Exato, cara. Eles montam a armadilha no hall de entrada da casa ali. O armadilha é uma gaiola, parece uma gaiola de Faraday, assim, né? O bagulho todo foda com um piso elétrico, onde o monstro, na hora que ele entrasse pela porta principal da casa, ele ia passar pela gaiola e eles... E eletrocutar o monstro. Só que, claro que o monstro, pela primeira vez no filme, mostra sua inteligência. Os burros ficaram encostados na porta do fundo da casa e esperaram a porta da frente aberta. Só que o monstro entra por trás, né, cara? Muito, muito genial esse momento, né, Mr. Travis? O corredor de duas pontas, o cara coloca... Cara, coloca a armadilha no meio e fica esperando ali na sacadinha que sobe pro sótão. Pô, fica naquela escada que eles já usaram depois, né? Sim. E aí o monstro arrebenta, né, a porta parece que tipo numa espécie de soco, né, Mr. Travis? Sim. Entre os dois, né, a mão do monstro passa entre os dois ali, todo mundo sai correndo loucamente. Só que o Richard esquece de puxar o dispositivo que ativaria a geringonça. Que burro, cara. O monstro entra, né, Mr. Travis, dentro da casa, e ele observa que alguma coisa tinha de diferente ali. Enquanto o Richard fica, caramba, esqueci ali o negócio e tal, não sei o quê. Temos que fazer... Ele fez igual o Predador com o Schwarzenegger, né? Ele olha e fala... Ah, ah, ah, ah, ah. E aí, o que acontece, Mr. Travis? Eles tentam até mudar a armadilha de lugar, né? Só que enrosca, cara. Eles não mediram direito nada. É muito galhofa, vamos dizer, né? Muito. Eles conseguem aí se desvincular do monstro, começa a subir o sótão. O Richard tem a clara ideia de como pegar o monstro na armadilha. Ele joga uma barra de chocolate, né? Ele joga uma barra de chocolate, porque o monstro já tinha percebido que aquilo ali era algo que ia prejudicar ele. E dá uma dibrada naquele dispositivo. Só que depois que o Richard joga o chocolate ali, o monstro... com fome, eu acredito que o monstro tava com fome, porque até então ele não tinha comido nada. Pelo menos a gente não viu, né? Não tinha comido ninguém, né? Comido ninguém. E ele decide entrar dentro da arapuca ali pra pegar o chocolate. E aí que os dois ali, o Richard e a Diane, ativam a engenhoca eletrocutando o monstro. Cara, que cena primordial. Que cuidado com os efeitos especiais da eletrocução do monstro, né? Cara, só sabe o que faltou nessa cena? O esqueleto do monstro aparecendo durante o shot. Ai, cara, legal. Podia ter colocado isso. Podia ter uma versão estendida, né? Que demorasse, tipo... um minuto o choque e mostrasse o esqueleto dele. Só que o choque não faz nem cosquinha no monstro. No primeiro ele dá aquela travadinha, mas faz tipo aquela fisioterapia que você leva o choquinho nas costas. E ele vai lá e destrói a gaiola inteira, né? E os caras correm, moço. Vão correr, corre pro sótão. E aí o que eles fazem? Eles sobem a escada e correm. Cara, por que sempre tem que correr pro sótão? Por que não pode correr pra porta do outro lado do corredor e sair da casa? Porque daí acaba o filme, né, velho? Então, exatamente. Assim como naquele filme que a gente um dia ainda vai fazer um cast, né? Isso, esse filme é segredo. É segredo, não vou falar pra ninguém desse filme. E aí ele sobe, né, pro andar superior e encontra quem? Paul Walker, terminando o seu aparelho Energy Job Ultrassônico. Calma, mamãe, só falta um parafuso, só falta um parafuso. Ele desmonta um G.I. Joe pra pegar o parafuso, né? Cara, e aí a gente vê o monstro tem as moral de subir escada, né? A gente até então não tinha visto isso. Mas ele sobe escadas também, né, Mr. Travis? Demora um pouquinho, mas sobe. Sobe, exatamente. E dava tempo pra eles ter pulado a janelinha ali. Não, dava pra ter feito muita coisa. Mas não, eles queriam terminar o Energ pra poder utilizar contra o monstro. Até porque senão o trabalho do Paul Walker seria em vão. Sim, ia ser desperdiçado. Exatamente, né? Exatamente. Não ia salvar a humanidade com a solução energética dele. De jeito nenhum, que capta som. Cara, o monstro arrebenta a porta novamente... Já é corriqueiro desse monstro, né? Ele arrebenta a porta e entra no local. Aí que o moleque fala, mamãe, está pronto! Ativa o seu aparelho e começa a disparar uns raios laser. Muito maneiro, mas que na verdade parece mais aqueles laser que a gente usava para apagar os postes na rua, né? E não faz nada no monstro, cara. Impressionante. Não faz nada no monstro, mas faz na mão do moleque, né? Porque o bagulho é tão ruim que explode, né? E aí eles ficam, puta, fudeu. E os três se encolhem abraçando o Paul Walker ali e com aquela carinha tipo, fodeu, vamos morrer todos aqui. eles... Vamos morrer, é, exatamente. Acabou. Eles ficam no cantinho ali, todo acolhido, né? Acuados, né? Uhum. E é nesse momento que acho que o óculos do Richard dá aquela caída, e aí... É, a hora que eles se encolhem e abraçam todo mundo, assim, o óculos cai, cara. E o monstro cai em graças pelo nosso Richard Clark. Se a Diane caiu, fall in love por Richard Clark, por que que o monstro... Por que não, não poderia, cara? A gente né? não sabe qual que é o sexo do monstro. E aí o monstro chega e pega o Richard Clark no colo, né, Mr. Travis? Pega e sai correndo. E vaza correr. Aí fica tudo claro. Ele tava atrás do Richard o tempo todo. Tava atrás do Richard o tempo todo, cara. Cara, e aí o... E, eles, e os dois cagam pro Richard, né? Fala, fica a mãe e o moleque. Fala, não, foda-se, o monstro já foi, vamos ficar aqui. É, né? E aí abraçado com a mãe, o menininho ali... Olha pro armário e pensa, né? Pô, o professor pode ter falado que a questão não era destruir o monstro, mas na verdade é a energia que alimenta a sua fonte, o armário. Cara, que genial esse Paul moleque. Walker sempre foi genial, Mr. Travis. Sempre foi, velho. Tanto que o Crash Test funcionou. Funcionou, exatamente. Ele sempre foi muito efusivo em tudo que fez, né? Exatamente. E aí a gente já corta pra uma cena com o monstro, né? Junto com o Richard caminhando pelo sul do... em sentido a São Francisco. E a gente vê também que toda a cidade está sendo evacuada, quase não tem pessoas, né? O pânico tá instalado. E o monstro tá lá, firme e forte, com o Richard no colo, caminhando, tal, tal, tal. Passa em cima da ponte, num chroma key bem bizarro. É, eu acho que essa cena até é uma homenagem ao filme do da Xuxa. Com o Sérgio Malandro, Mr. Travis. Lua de Cristal. Lua de Cristal, porque o Sérgio Malandro também caminha com a Xuxa no colo. É, porque a Lua de Cristal me faz sonhar, né? Cara, e aí na próxima cena, a Diane convoca a imprensa. Como é que ela pode convocar a imprensa se todo mundo tava evacuando? É, a cidade tá sitiada, né? Com quem que ela ia falar? Com quem que ela ia falar? E ela pede pra falar com a imprensa pra dar um conselho, né? E ela pega e fala assim, é, todos os armários devem ser destruídos. O armário é a fonte vital da energia do monstro. Todos devem queimá-los, destruí-los. E aí que a gente começa a ver umas cenas bizarras, né, Mr. Travis? Todo mundo saindo do armário, né? O casal de velhinho. Cara, o casal de velho é a coisa mais bizarra, porque eles tá com combustível, risco, fósforo, e eles ficam escorados em alguma coisa ali, observando o armário queimar. Fica vendo queimar, né? É. A gente vê um casal de pessoas um pouco mais endinheiradas cortando com serrote o armário. É, né? E a gente vê também um japonês com uma katana, né? Uma espada. É um ninja, o cara, e tá picotando o armário, cara. Puta que pariu. É muito bom isso. É muito bom, cara. Os caras são... É genial, cara. São demais, né? A criatividade baseada no taoísmo flui demais nesse filme, cara. Flui, exatamente. Cara, nisso o monstro, já com o Richard desacordado, né, em seus braços, segue sua jornada pra tentar entrar em algum armário. Olha aí, né, cara? Ele tá saindo do armário com um cara bonitão e tal. Só que, na verdade, ele tá procurando algum armário, né, Mr. Travis? Porque o que que tá acontecendo? A força do monstro tá acabando. O monstro precisa entrar dentro de um armário pra poder carregar as energias dele. Exato, ele precisa entrar dentro do armário com o Richard, ficar no escurinho lá pra... E todos os armários ou estão fechados ou destruídos. Mas, né? Aí que tá a questão. Em um quarto de hotel, o monstro descobre que tem, sei lá como, né? Ele descobre que existe... Ele fareja. Que existe um armário inteiro. E ele vai em direção desse hotel com o Richard no colo e tenta entrar. Cara, o monstro tão inteligente o tempo todo, de repente ele fica burro, vai ver que é porque ele tá sem energia. Ele tenta entrar com o Richard atravessado. E a cabeça do Richard bate junto com as pernas e eles não conseguem entrar no armário, cara. Mas era aqueles armários de limpeza, né? Eu acho que não é que ele não consegue entrar. Eu acho que não cabe mesmo. Ele tenta colocar ele de um lado pra ver se cabe. Tenta entrar do... Mas só cabe ou o monstro ou o Richard, né? É, cara, um dos dois. Eu não sei, Mr. Travis. Mas eu acho que na verdade, ele tava com o Richard atravessado lá. Tipo aquelas coisas de desenho do pica-pau. Sim. E ele acaba... Scooby-Doo, né? Monstro Scooby-Doo. Exatamente, cara. E ele acaba desistindo de entrar nesse armário e novamente volta às ruas, né? Vou dar mais um rolê com esse gatão aqui. E ele vai pra rua de novo, e ele começa a andar novamente, só que o monstro já tá sem energia total e acaba, nos seus últimos passos, né, Mr. Travis? Uhum. É, vindo a cair no chão, com o Richard no colo, e ali que, por fim, o monstro vem a morrer, cara. Exato, e já aparece a Diane, né? Porque enquanto o monstro tava correndo, a Diane tava na TV e do nada ela aparece ali do lado, né? Cara, como é que essa mulher é mágica? Ela já saiu ali, já abraça o Richard, Trabs. O monstro caído do lado. Mas, Mr. Trabs, se o monstro podia atacar em vários locais ao mesmo tempo, simultâneo no país, por que, que a Diane não podia também estar? Também acho. Ela tava numa vanzinha falando, seguindo. É, cara, é estranho esse desenrolar, mas não vem ao caso. É, e aí a gente já tem a Diane feliz com o Richard, né? A criancinha já tá do lado deles, né? Todo mundo fala que o mundo tá salvo. É, cara, todo mundo se abraça. Chega um bando de repórter perguntando todo pra mundo ele, tá, né? Se abraçando, feliz, né? A galera tá em volta do Richard ali. E aí um repórter pega e questiona, né? Como aconteceu aquilo? E Richard diz que o monstro poderia ter se salvado, pois havia um armário e cabia os dois. O Richard sofre do síndrome de Estocolmo, pelo jeito, também, né? Estocolmo, com certeza. E aí outro repórter afirma, né? Mas que história! Destruído pelo seu próprio armário! Que merda. E o padre, filho da puta, aparece do nada também e retruca o repórter dizendo: não foi o armário, foi a Bela que matou a fera. É muito escroto, né? Cara, que bizarro! É horrível, é, né? Mas... E aí chega o chefe do Richard, né? Por que não? Já tem um monte de repórter, vamos colocar o chefe da redação, exatamente, né? Exatamente, cara. E fala, sai todo mundo fora daqui. Quem vai cuidar dessa matéria é o Clark. Ele é o homem. Se alguém quer falar, espere a notícia dele. Espere a notícia dele. Este é o cara. O monstro morto, todos felizes, todo mundo confraternizando. É bonito demais, né, Mr. Travis? Chegou rapidamente e o mundo foi salvo. Era improvável, inexplicável, um mistério total. Mas agora não é hora de se preocupar com explicações. É hora de alegria e comemoração. Hora de abraçar as pessoas amadas e agradecer. Vão para casa, amigos. Voltem e reconstruam seus armários. É isso aí, Oda. Que final do filme. Que pérola maravilhosa, né? O filme é lindo, né, Mr. Chabs? Com tantas alusões a outros filmes, tantas ideias baseadas no taoísmo, né? Com pouco orçamento, mas usando toda a sua criatividade, a gente vê que a trama tinha muito e irá muito ainda nos ensinar sobre como é fazer cinema. Como é fazer filme, exatamente, cara. Exatamente, Mr. Chabs. É isso aí, amiguinhos. Chegamos ao final do nosso filme querido. Eldak, tem alguma avaliação, alguma reflexão sobre esse filme de tantas camadas? Qual a sua conclusão e sua nota pra ele? Ah, Mr. Chaves, a minha conclusão desse filme é que, além de ser um filme divertido, né, ou não, da, pra caralho, da nossa querida trama, ela, na verdade, acho que tinha por intenção abordar um tema, né, que é muito discutido hoje em dia até, que é o homossexualismo ou questões envolvendo opções sexuais. Então eles abordam como monstro saindo do armário, porque é um monstro realmente, né? Pra quem, pra família ou pra outras pessoas, é um monstro que tá saindo do armário. Uhum. E mostrando junto com isso daí o conceito de que São Francisco era... A capital da onde... É a grande capital, isso, né? Onde surgiu todos os grandes protestos e revoluções. E movimentos pró-homossexualismo. Então, é mais do que um filme de história bizarra. É, na verdade, é pra mostrar ali um conceito novo, algo que acho que estava sendo crescente nos anos 80, né, Mr. Travis? O homossexualismo. Sim, cara. Não o homossexualismo, né? Mas os direitos dos homossexuais. Pode ser, cara, mas é isso aí. Pode ser. É uma grande reflexão sobre isso, né, cara? Porque, assim, a gente consegue perceber claramente, a hora que o Richard cai o óculos dele, o monstro, ele se apaixona pelo nosso super-homem genérico ali. Ele corre direto pra São Francisco ali pra brigar pelos seus direitos homossexuais. E é muito legal a hora que ele morre, porque, assim... A metáfora da morte do monstro é a hora que ele realmente conseguiu assumir o que ele sentia, né? Exatamente, exatamente. Que ele realmente saiu... Não, eu não vou voltar pro armário, eu vou continuar fora dele. Exatamente, eu não sou mais um monstro. Exatamente, né? Ele tá legalizando aquela situação dele, né? Exatamente, cara, muito bacana. E qual que é a sua nota pra essa pérola? Minha nota pra essa pérola é 5 garras de monstro. E a sua, Mr. Travis? Qual é a sua avaliação? Quantas garras você dá pra esse clássico? É, cara, eu acho que esse filme tem que ter uma nota um pouquinho superior, justamente por causa dessas críticas sociais aí. A gente vê realmente a questão do homossexualismo sendo muito, até hoje, debatido nos Estados Unidos, sendo que no Brasil a união entre casais do mesmo sexo já está há muito tempo liberada aí. E esse boom que teve no Facebook, e até a feature, todo mundo colocando fotinha colorida, porque os Estados Unidos só liberou o casamento agora entre o mesmo sexo em 2015, né? Sendo que no Brasil já estava liberado há um bom tempo, né? Exatamente. Por mais que a gente tenha o Marco Feliciano lá querendo barrar qualquer coisa, já estava lá há muito tempo, né? O filme ele tem muito elemento divertido, cara. Eu gosto muito do cientista com o xilofone gigante correndo para a morte dele. Eu acho isso genial, cara. É muito bom, é um sarcasmo incrível. O filme ele passou exaustivamente no SBT. Por isso, pra mim, é um clássico da minha infância. Apesar de ser a troma, só aparece um par de peitinhos. A gente não vê nada de gore. O monstro é um pouco mal feito. Parece aí um inimigo mesmo dos Power Rangers, que pegou fogo, ficou só na carne viva. Talvez por isso a gente pode descredenciar um pouquinho. O filme não tem nenhuma trilha sonora, nem pro monstro, que é um pecado, né? O monstro tinha que ter uma trilha sonora, e não só a trilha do xilofone. E por isso a minha nota, cara, ela vai vir igual as notas que você deu nos outros dois casts. Essa eu vou trazer do coração, cara. Essa vai vindo lá do fundo da alma e vai ser um sonoro gigante 3. E com isso, meus amigos, encerramos o cast The Monster in the Closet com a média incrível de 4 garras de monstro. Fiquem em paz. E você aí, concorda, discorda? Fica dentro do armário, sai de dentro do armário, independente de onde esteja. Espero seu feedback, comente, curta, compartilhe, expresse sua opinião e que nossos caminhos voltem a se cruzar por esta highway intergaláctica, por onde passam os podcasts. E tchau!